Amanhã eu vou-me embora, chora, Lino, chora, que me dão para levar. Chora, Lino, chora, eu levo saudades suas. Chora, Lino, chora, no caminho eu vou chorar. Chora, Lino, chora, quero ver Lino chorar. Abaixo, Serra Dourada, chora, Lino, chora, quero ver o meu Goiás. Chora, Lino, chora, quero ver o meu benzinho. Chora, Lino, chora, só pra ver o que ele faz. Chora, Lino, chora, quero ver Lino chorar. Abaixo, Serra Dourada, chora, Lino, chora, quero ver da outra banda. Chora, Lino, chora, quero ver o meu benzinho. Chora, Lino, chora, só pra ver onde ele anda. Chora, Lino, chora, quero ver Lino chorar.